Meu índio é Delta Echo. Sente, o protegimento correto, gol no 397, amplo para push e acionamento. Papatango, Lupa Patango, Ilhéus do Fero Visual, com vento 150 graus com 08 nós, o Kenegal no 017, temperatura de 29 graus, visibilidade grupo de 9, nuvens esparsas a 3 mil pés, chuva nas vizinhanças no setor sul. Papatango, Lupa Patango. Obrigado, Tango. Aguarde. Papatango, Zulu, Papatango, chame torre 118 decimal 6. 118 meia, Tango. Salvador, muito bom dia, é o Papatango Zulu Papatango. Papatango Zulu Papatango, prossiga. Vamos ver pela ré a forte, mantém 1.500 ou 6 milhas fora. Gente, o Zulu Papatango reporta para o cruzamento do campo, Zulu Papatango. Vamos chamar um minuto de sopra daí. Gente, reporta para o cruzamento do campo, Zulu Papatango. Torre Salvador, o Zulu Papatango, a 1 minuto do cruzamento de prolongamento da 190. Torre Salvador, copiou o Zulu Papatango. Torre Salvador, é o Zulu Papatango. Zulu Papatango, autorizado cruzamento do campo, reporta livrando o eixo 9028. Vamos, reporta livrando. Torre Salvador, o Zulu Papatango já livrou seu prolongamento. Gente, Zulu Papatango, controle 199.35. Boa, Tango. O Zulu Papatango reporta cruzando através da 1735. Zulu Papatango, na escuta da torre? Papatango já livrou a prolongamento da pista. Papatango, Zulu Papatango, vou direto Siriki. Não copiei, senhora. Está presente, direto Siriki, o Zulu Papatango. Grato, sem abusar, a senhora poderia me dar também a condição em Vitória? Vitória da Conquista ou Vitória do Espírito Santo, Zulu Papatango? Vitória do Espírito Santo. Lá, Zulu Papatango. Muito grato. Tiguan 073, autorizar táxi para ponto de espera da Onda 0, via Índia, Alfa, ponto de espera Torre 1, no horizonte 162, ajuste no 0 no meio, gol no 073. A linha e decola a pista 10, vento 150 graus 8 nós. Gol 93, autorizado pushback, somente para táxi. Zulu Papatango, controle. Filha, sabe? É só o de Vitória que o senhor quer? A minha tá descendo aqui pra IS pra pegar, pra não ter que ir lá de novo. Pô, desculpa, muito obrigado. Aqui é o que eu talvez altere aqui no plano de voo pra Siri ou Filial, talvez eu fugir pro plano de voo. Então, o senhor só quer o de Vitória agora? Afirma aquilo. Ok. ONU 073, decolada às 19, controle 199, decimal 35. 1935. 973. Bom, 1073, contato radar, sou para o Zulu 280, saída da El Leda Bidev. Da El Leda, Leda Bidev. É bom, o nosso 23 para o táxi CLB 127. 3 horas e 30, autonomia, alterna Galeão. 127, Galeão 1330, autorizar táxi para ponto de espera 10 via Índia Alfa, ponto de espera chama Torre 1-1-2-1-6 dúzia, ajuste no 0 no meio, gol 983. Autorizar o táxi para o Índia Alfa, ponto de espera 18, Índia dúzia, 0 no meio, ajuste com 983. Zulu Papatango, uma tarde Vitória, Espírito Santo, vento 150 graus, 104 nós, grupo Zulu de 9, a visibilidade 2.500 pés, temperatura 2.6, ponto elevado 2.3, sem negar 0.6. Correção, tempo 2.500 pés. Gol 1983, a linha que decola pista no 0, vento 130 graus, 9 A linha decola no 0, gol 983. Gol 1260 após ITAP, descida para 2.000 pés, com ajuste no 0 no meio, autorizado a sinal ILS, reposto estabilizado. ataque da Zé 2017 era para tirar de formação, pode com a Duna? Negativo. Então, manda o Duna para tirar de formações, descendo a 2000, peço no 260. Roxinha, M1 no 40, informação de correta, Justino 06, pronto para cópia? Pronto para cópia. Roxinha, M1 no 40, atualizado Recife, nível de voo 350. Decolado no 0, primeira curva à esquerda, perfil da saída Puca, pós-Puca, Jamo, Jamo, Caju, onde intercepta Up, Whisky 58. Controle operando em 1-19-35, torre 1-18-6-12, acione no transponder 5133, Roxinha, M1 no 40. Roxinha, M1 no 40, confirmando saída Puca, Jamo, Caju, via Upper Whisky 58. Puca, Jamo, Caju, você tem 58, né? E a... Roxinha, M1 no 40, contingimento correto, sendo pronto para pushback e acionamento. Vai chamar, M1 no 40. O 1983, decolado aos 26, controle 19, small 35. 935, bom dia, 983. 983, decolou na sua escuta? Bom, 983, contato radar, rua Pavejou 360, é da Arbor Elefa. Subindo para o 360, Arbor Elefa, gol 1983. Trip 5595, informação Tango, ajuste no 0 no meio, aguardo um minuto para a cópia. Sente, saída coral, confirma o nível? 1-4-0. Sente, aguarde para a coordenação, Trip 5595. Decimal 6. 8 6, 5 aguarde, 1 minuto para 4. Ok, pode acertar o pushback enquanto aguarda a cota ou não? Negativo, aguarde cópia, 3 5 5 5 9 5. Confirme, última aeronave? 3 9 7 da bolsa 9 1. Gol 3 9 7, autorizado pushback, acionamento, chão para táxi. 5595, copia? Vamos para a foto 5595. 5595, autorizado Ilhéus, nível de 140. Decola dando 0, primeira curva à direita, saída Coral, via Golf 677. Controle operando 119.35, torre 119.62, aciona transponder 0260, 5595. Sente número 2 no setor, 5595, aguarde para o pushback de acionamento. Dan 3198, essa dedicação chega da Mari, desça para o nível de voo 060. Do 92 negativo, mantenha chegada. Dan 3198 negativo, mantenha chegada. O ajuste 190, 196, autorizado LS, é posto habilitado. Dan 3198, autorizada na Presidente, voa a ITAP. Voo no 260, no solo 33, livre a pista pela direita, solo 1 da Zona 9. Direita, solo 2 ao 9. Poxa, é meu 140, guarde. Gol 1983, chame Recife na frequência 126.0. 260, gol 923. Salvador, bom dia, gol 1260, Libra. Gol 260, bom dia, autorizado Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 1260. Dan 3198, desça para o nível de voo 050. Sul 4207, a sua identificação chegada Bonf, desça para o nível de voo 060. O Oxlém 140, um estimado de 3 minutos para dar início ao pushback, ok? 3 minutos, 397, autorizado a alinhar e decolar a pista no 0, vento 130 graus 99, esquina legal no 0 no meio. Prossigo limpo 03. Informação, Tango ajuste no 0 no meio, aguarde minuto para cópia. Estacionamento? Gente, autorizado, aguardando para cópia, o Olimpo 03. Mike Fox, informação, Tango ajuste no 0 no meio, aguarde número 2 para cópia. Autorizado táxi para ponto de espera da pista no 0 via Índia Alfa, ponto de espera Chemetor e 1-1-2-62, ajuste no 0 no meio. Olimpo 03, confirma, é Galeão 260? Gente, pronto para cópia? Autorizado Galeão 260, decorda no 0, primeira curva à direita, perfil da saída Tael, Leda, Ildes, onde decepta Upper, Whisky 50, pós autorizado conforme rota. Controle plano em 1-1-9-35, tô em 1-1-9-62, acione transponder 5-1-2-5, Olimpo 03. No 397, decolado aos 37, controle 1-9-35. 1935, 397, no centro. Todo o Brice. Está no radar, subindo 360, saída da Rael, Leda, Brice. 397. Gol 260, autorizando o ingresso parte principal, portão 8. 8. Postina M1-140, livre acionamento e pushback, chama para ataque. Pushback, acionamento, chama para ataque, zero. O Mike Fox Serra, na escuta do sol. Confirma o setor de voo, Mike Fox Serra. Sente, aguarde um minuto para a cópia. O Mike Fox já pode confirmar a rádio ideal de saída? Tá, 3896, complete aproximação, torre 1-8-6. 2-1-6, Papatango, Zulu, Papatango, serviço radar terminado, 60 milha sudoeste, Salvador, chame Ilhéus na frequência 1-2-0-1. Autorizada a decolagem da pista 1-0, vento 1-2-0 graus.